A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa ministração da série para capacitação de liderança. Eu estou trabalhando a segunda unidade, a primeira já está no blog, a segunda unidade do tema O Avivamento que Precisamos Hoje, inspirado num sermão do pastor Silas Malafaia. Tá bem? Eu tenho usado material, irmãos que acompanham há mais tempo, das mais diversas denominações e autores também. E tenho usado com tranquilidade. Nesse caso, eu quero só dizer que o pastor Silas Malafaia tem um ministério abençoado ao longo da sua vida, principalmente há anos atrás, muitos anos atrás, antes da virada do século, quando ele já pregava o Evangelho. Ou seja, nessa parte é uma bênção. Mas, obviamente, eu, como muitos outros, não concordo com a postura atual do pastor, utilizando do programa que ele tem na TV para atuação político-partidária. Veja, todos nós cristãos, todos nós, podemos ter e até devemos ter uma posição que consideramos a mais interessante para o Brasil. Só que o púlpito ou um lugar de um programa que é pago também com a oferta das pessoas não é o espaço. Por exemplo, eu já estou ministrando para vocês há 2 anos nesse projeto do blog, WhatsApp e recentemente Instagram, e nunca utilizei desse púlpito, que é a mídia eletrônica, a mídia social, para falar de política partidária. Quando eu estava em São José dos Campos, nós criamos um departamento, junto com o irmão Leandro, sobre fé e política. E naquele momento realizamos algumas atividades muito interessantes na Câmara dos Vereadores, e também na nossa igreja, com debates, com discussões para aqueles irmãos que desejassem falar sobre o assunto, mas nunca num horário de culto. Preste atenção, nunca em 33 anos de ministério. E mesmo nessas discussões, eu procurava ficar só passando a bola para os convidados, para que eles expressassem as suas opiniões, os irmãos perguntassem, mas nós não consideramos correto, eu não considero correto utilizar o espaço que é do Senhor para falar dessa questão, embora ela seja muito, muito relevante, e nós cristãos não devemos estar alienados, mas precisamos tomar cuidado para não passar da linha que a ética cristã nos aponta, e principalmente nós pastores, que temos a responsabilidade para com o rebanho, porque isso não é agradável. Sempre há pessoas de uma posição política partidária diferente, isso pode criar até um mal-estar, um constrangimento, e eu aproveito, quando faço essa ressalva, para dizer: você que é líder, nunca, nunca utilize o espaço que é da ministração da palavra do Senhor, ou coisa parecida. Eu, por exemplo, sou sustentado por ofertas, então não posso utilizar esse espaço para fazer política partidária. Política nós sempre fazemos na nossa vida pessoal, família, em tudo que diz respeito à nossa vida na polis, ou seja, na cidade. Sempre fazemos e devemos fazer. Podemos e devemos, mas jamais utilizar um espaço que é santíssimo para coisas que não são santíssimas. Tá bem? Então, nesse caso, eu acho importante fazer a ressalva. Muito embora tenha muitas coisas que eu admire, já fui muito edificado por muitos sermões, e por isso não tenho preconceito ou tabu com o pastor. Pelo contrário, admiro muitas coisas. Não é um dos principais líderes que me influenciaram, até disse no primeiro encontro, talvez entre os líderes brasileiros que me influenciaram, ele esteja aí entre os, pelas pregações da palavra, entre os 300, 300 a 500, se fosse numa ordem. O primeiro líder que mais te influenciou, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Claro, depois de Jesus, depois do Senhor, ele estaria aí entre a casa dos 300 e 500, porque fez sermões já muito abençoados que eu tive a oportunidade de assistir e de ler. E tem uma postura em muitos momentos, quando ele se restringe à questão bíblica, que são muito abençoadores. Muito bem. No capítulo 1, nós falamos sobre a importância do avivamento. No capítulo 2, nós vamos falar sobre as condições para o avivamento. E nós vamos fazer oito ministrações, tá bem? Oito ministrações sobre esse livro. Talvez eu consiga compactar a sexta, a sétima e a oitava em um, e aí a gente faz seis ou sete ou oito, tá bem? Mas é uma série muito importante que você, como líder, precisa desenvolver. Então, o autor do material, Silas Malafaia, o título, O Avivamento que Precisamos Hoje, editora Central Gospel. Esse é o crédito que eu tenho por obrigação dar a você. Agora nós vamos falar então, falamos sobre a importância do avivamento, vamos falar das condições para o avivamento genuíno. Muito bem, irmãos e irmãs. Até agora, então, nos conscientizamos da importância do avivamento. E você, líder, sabe disso. Mas quais são as condições para que Deus avive um filho seu, uma filha sua, a sua igreja como um todo? Quais são as condições? Há algumas condições para o avivamento genuíno. E nós vamos citar hoje pelo menos cinco, que dizem respeito a ter o desejo de ser avivado, ser obediente ao Senhor, permitir que Deus trabalhe com ele ou com ela, quiser para produzir um avivamento autêntico, permitir que Deus trabalhe como ele quiser, perdão, para produzir um avivamento autêntico, buscar o avivamento por meio da oração, do jejum e estar aberto às mudanças que o Senhor irá efetuar na sua vida. Isso posto como introdução, vamos para o primeiro ponto. Irmão, irmã, líder, Para que você experimente o avivamento genuíno, é preciso ter o desejo de ser avivado. Em primeiro lugar, o avivamento não pode acontecer quando o coração do povo de Deus, quando no coração do povo de Deus não existe o desejo, a vontade. Deus respeita isso. A nossa vontade de participar de um movimento do Espírito Santo e voltar ao propósito inicial de Deus para as nossas vidas, família, igreja e assim por diante. Então é preciso caminhar em direção ao que se deseja. É preciso ter o desejo de ser avivado, tendo atitudes concretas. O avivamento não vai vir na vida de uma pessoa aleatoriamente. É preciso ter o desejo. Isso é muito importante. Aqui eu fico pensando em exemplos que eu poderia dar a você de líderes que me influenciaram diretamente, mas eu gastaria muito tempo. Mas todas essas pessoas tinham em comum o desejo do avivamento. Então, quando nós olhamos para Apocalipse 2, versículo 5, diz assim a palavra: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia. Então, em primeiro lugar, é preciso ter o desejo de ser avivado. E eu tenho certeza que se você está ouvindo essa ministração é porque você tem o desejo. E você me pergunta, pastor, além do meu desejo, o que é necessário? Muito bem. Em segundo lugar, o avivamento real, genuíno. Tem um livro maravilhoso também, só cito agora, do Bispo Nelson, da Igreja Metodista, que é um livro espetacular, muito mais até abrangente, mais profundo. Nós poderemos ministrá-lo em outra ocasião. Então, em segundo lugar, o avivamento real só pode ocorrer na vida daqueles que se submetem a Jesus. A Jesus, o Cristo. A Jesus, o Messias. Messias, essa é uma atitude concreta para ser avivado. Se você quer ser avivado, líder, não há avivamento genuíno sem obediência a Cristo Jesus. Você tem que obedecer. E não simplesmente obedecer uma porção daquilo que Jesus falou. Isso é muito comum entre os líderes. Então, em uma área, a pessoa se dedica na vida cristã, mas desobedece a palavra de Deus como um todo. Assim não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, o Senhor instruiu os seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, se eles não tivessem obedecido à orientação de Jesus, não teriam recebido aquele derramamento do Espírito registrado em Atos 2. Querido líder, querida líder, nós precisamos ser obedientes a Jesus Cristo. E aí nós estamos dando um passo muito importante na direção de uma vida avivada, um avivamento genuíno, segundo a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, você precisa permitir que Deus gere um avivamento autêntico. E você pergunta novamente: o que é isso, pastor? O que seria um avivamento autêntico? É necessário um avivamento genuíno, irmãos e irmãs, produzido por Deus. E diz o pastor, agora direto aqui, eu cito, e não mero barulho ou imitação do que Deus está realizando em outras nações. Isso está acontecendo hoje, mas acontece há séculos. Então, Deus está operando uma obra tremenda. Por exemplo, foi assim com o pastor Poyang Shu. Estava realizando uma obra tremenda de avivamento e muita gente queria importar esse modelo de avivamento para cá. Queridos, Deus tem um mover específico para cada vida, para cada família, para cada igreja, para cada cidade, para cada país. Não se trata, portanto, de barulho, de imitação do que Deus está realizando em outras nações, por meio da igreja, por mais admirável que isso nos pareça. Abro parênteses para dizer uma coisa a você. É claro que nós temos que observar, é nossa obrigação como liderança, o que Deus está fazendo no mundo e aprender as lições que podem ser aplicadas na vida de cada cristão no mundo inteiro. Aquilo que é mais geral. Aquilo que é mais abrangente, que é para a igreja do mundo inteiro, isso sim. Mas a especificidade, a particularidade do avivamento de um lugar não necessariamente é o mesmo em outro. Tá bem? Os princípios bíblicos que puderem ser aplicados, aleluia. Mas aquilo que for método, aquilo que for uma forma, aquilo que está além do princípio bíblico, mas uma obra que Deus está realizando num determinado lugar, para uma determinada pessoa, para um determinado pastor, pastora, não necessariamente será da mesma maneira com você. A Bíblia fala da multiforme graça e não da uniforme graça. Eu vou repetir. A Bíblia fala da multiforme, são múltiplas formas onde a graça opera e se manifesta. Múltipla. E não da uniforme graça. Isso significa que nós não vamos todos, em todos os países, realizar da mesma maneira. O Brasil, por exemplo, que é um país continental, aqui dentro do Brasil, uma coisa é a obra em um estado, outra coisa em outro. Às vezes, até uma coisa é num bairro, outra coisa é na igreja que nasce em outro bairro, por causa da característica das pessoas. Então, o nosso Senhor é um Deus de coisas novas. Ele utiliza métodos novos. Se nós queremos um avivamento verdadeiro, a igreja precisa aprender a ouvir a voz do Senhor e obedecer o que o Senhor deseja para nós como igreja. Cada qual em seu país específico. Devemos descobrir e nos enquadrarmos nas condições que ele estabeleceu para que haja o avivamento. Além disso, diz o pastor Silas Malafaia, o avivamento começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Começa dentro do coração de cada cristão que se quebranta, que se dispõe para o Senhor. Logo, não adianta fazer barulho. Avivamento não é barulho. Deus não está precisando de uma barulheira, né? Como ele é perfeito, imagino que o barulho irrite a Deus. Porque há uma diferença, por exemplo, entre o som e o barulho, não é verdade? Os músicos sabem melhor do que nós essa questão. Não adianta. Não adianta fazer barulho, não adianta falar em línguas estranhas. Às vezes estranhas até para Deus. e rodopiar nos cultos, se esse mover não for produzido realmente pelo Espírito Santo, e se não vier acompanhado de quebrantamento, santificação, temor a Deus, graça e alvos específicos estabelecidos por Cristo, o cabeça da igreja. Aleluia. Em quarto lugar, é necessário buscar o avivamento, desejar, ser obediente, permitir um avivamento autêntico, com especificidade, e buscar o avivamento. O avivamento só acontece como resultado de uma constante e intensa busca. Essa é a minha experiência. Hoje, irmãos, irmãs, líderes que me ouvem, eu sou uma pessoa totalmente diferente, mas totalmente diferente daquele que se converteu há muitos anos atrás, em 1985. Já vão lá 37 anos. Muito diferente daquele que iniciou o seu pastorado há 33 anos atrás, ainda como seminarista, muito diferente. Então, mas por que diferente? E por que essa diferença pode ser melhor? Porque ela foi resultado de uma constante busca, de uma intensa busca. Buscar é uma ação em prol de um objetivo. Então você tem que buscar o avivamento. Em quarto lugar, lembre-se disso, você deve buscar. Em Atos 1, capítulo 1, versículo 14, vemos que as pessoas que obedeceram à ordem de Jesus, em Lucas 24, 49, sobre ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, perseveravam unânimes em oração e súplicas. E nós podemos destacar só desse texto três coisas de passagem: unanimidade no propósito geral, unanimidade quanto ao fato de querer ter a vida plena de Jesus Cristo. É claro que cada qual vai ter uma característica, cada pessoa vai ter uma característica. Eu vou repetir, cada pessoa foi feita por Deus de modo particular, então a experiência vai ser muito particular, vai ser específica. Há coisas que são gerais, pastor? Sim. Conhecimento bíblico, vida de oração e tantas outras coisas são para todos, mas há características que são fruto da especificidade do sujeito. Nós chamamos isso, líder, você sabe, porque você é líder, de subjetividade. A unanimidade é no geral. A unidade da igreja é no geral, no propósito de ser a imagem e semelhança de Jesus. Mas a particularidade, a diversidade fazem parte da subjetividade, ou seja, da característica de cada sujeito, ou de cada comunidade, e assim por diante. Bem, um segundo destaque é oração e súplica. Se nós estamos buscando, nós temos que buscar unidade na igreja em meio à diversidade. Em segundo, nós temos que buscar com oração e súplicas. Isso é um princípio geral. E em terceiro, com perseverança. Se você tem um comércio, se você tem uma empresa, ou se você é um funcionário de um comércio, de uma empresa, de um banco, ou se você é um profissional autônomo, ou de qualquer outra atividade profissional, preste atenção, perseverança é uma característica que você encontra, e eu já ministrei nesses 2 anos, você encontra em manuais técnicos de liderança, para qualquer pessoa em qualquer atividade. Se você persevera, se você não desiste, então você vai alcançar o que Deus deseja. Agora, se a sua busca durar uma semana, aí você vai alcançar o que aquela semana pôde conceder. Se você buscou em um dia, uma semana num acampamento ou alguma coisa assim, sua experiência vai ser muito superficial. Então é preciso ser perseverante. Por exemplo, quem estuda tem que ser muito perseverante para alcançar o conhecimento do que Deus deseja, ou em outras áreas de atuação, tem que ser perseverante. Se você, no seu trabalho, você deve ser perseverante. Ah, eu quero alcançar um melhor êxito. Então, querido, querida, você precisa perseverar. Ah, eu quero uma família melhor em termos de relacionamento. É preciso perseverar em oração, em súplica, em diálogo, para ajudar o relacionamento. No esporte, você precisa perseverar. É muito comum que nós olhemos para algumas pessoas, os grandes esportistas, e admiremos, e realmente eles devem ser admirados, né? Admirar significa admirar, para mirar nessa pessoa. Nós temos que aprender a mirar nessas pessoas. Agora, uma coisa que você vai enxergar, que está por trás dos resultados esportivos, ou resultados de estudo, ou resultados profissionais, é a perseverança. Tá bem? Persevere na busca do avivamento, na busca de uma experiência plena com Deus. Com relação à unidade, ainda, como nós podemos esperar avivamento? Se a igreja está dividida, se o reino está dividido, não prevalece, disse Jesus. Se nós queremos uma renovação espiritual, poder para mudar nossa vida, impactar outras vidas, nós devemos buscar a unidade. Unidade de amor, de propósito, mesmo em meio à diversidade. Porque a diversidade existe em nós mesmos. Eu acabei de dizer para você que uma pessoa era. Eu era uma pessoa há 37 anos atrás, hoje eu sou outra pessoa. Tanto no aspecto físico, porque estou mais velho, no aspecto emocional, porque estou mais experiente com acertos e erros, e no aspecto espiritual, porque são anos de caminhada com Deus. Então nós temos que buscar a unidade de amor, a unidade, a paz, a unidade de propósito, porque reino dividido não prevalece. Nós temos também, eu destaquei em segundo lugar aqui o que o pastor fala, oração e súplica. Diz o texto de Atos 1, capítulo 14: perseveravam unânimes nas orações e nas súplicas. Queridos, orar é falar com Deus, contar os nossos problemas, aflições, anseios e ouvir o que Ele tem a dizer. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, tem muitas maneiras de falar com você, particularmente, e com o grupo que você pertence. E nós temos uma maneira de falar diretamente com Deus. Qual é essa maneira, pastor? Orando, suplicando. Você sabe o que é suplicar? É pedir de maneira humilde, insistente, implorar, rogar encarecidamente que Deus atenda ao nosso pedido. Era isso que os cristãos do primeiro século faziam, bem como os crentes do Antigo Testamento. Quando alguém tinha necessidade veemente e precisava de uma resposta urgente da parte de Deus, rasgava as suas vestes, vestia-se de pano de saco, colocava cinza sobre a cabeça, segundo a tradição hebreia, para demonstrar a contrição, a humildade, a dependência de Deus. Diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Tá bem? Então, guarde isso. O cristão que ora é abençoado, o que não ora é derrotado. A igreja que ora é avivada. A igreja que não ora é derrotada ou morna. Cristão que ora é renovado, o que não ora é morno. Completamos um ano em novembro, então temos um ano e meio de trabalho na cidade de Entre Folhas. E eu afirmo para vocês que nós já temos pelo menos 8 pessoas. Sendo 3 casais e 2 pessoas em particular, que podem, daqui a mais um tempo, quem sabe mais um ano e meio, ajudarem a nossa igreja a fundar, pelo menos a criar, a expandir, pelo menos mais 4 a 8 igrejas aqui em Minas Gerais. Estamos trabalhando firme, sem parar. Eu comecei a ministrar para líderes antes de abrir a igreja. Agora tivemos 2 problemas nesses 2 últimos finais de semana, mas quem faz a tarefa de casa, sempre e antes e com perseverança, sabe que tem essa margem. Tivemos uma dificuldade, mas os irmãos estão já com quase 30 princípios de liderança, são líderes pulsando, e já estão no segundo ano, esses já estão no segundo ano de teologia. Então a coisa está virando. Mas vai virar mesmo quando, depois de 3 anos, 4 anos aproximadamente, eles chegarem num grau onde vai transbordar o vinho. E transbordando o vinho não tem jeito, ninguém segura. Se espalha por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que eu quero dizer com isso? Se espalha por Entre Folhas, Vargem Alegre, onde já estamos. E por outras cidades aqui de Minas Gerais, para outros estados, para outro país. Então, isso é importante, tá bem? A oração. Agora, essa igreja é uma igreja que passa toda a primeira semana. A semana das primícias, nós passamos, não é a semana das primícias para ficar arrancando dinheiro do povo, é semana para orar. E o pastor Jessé tem feito uma obra maravilhosa conduzindo a igreja em oração, na madrugada. Então, só pode dar nisso mesmo. Os frutos vão acontecendo. Já começam a acontecer. Essa semana, um deles realizou uma cura. Eu mencionei para você, não sei se você ouviu, a ministração há 2 dias atrás. Já estão curando, já estão vendo sinais e maravilhas. Alguns já tinham experiência com Deus, e outras coisas virão e acontecerão. Milagres têm acontecido. Deus vai operando a cada dia. Mas para isso é preciso de perseverança. Terceiro item que eu mencionei, não preciso, me alongar. Além de orar, na busca do avivamento, você precisa também perseverar. É preciso ter unidade, é preciso ter oração, unidade no essencial, no não essencial, diversidade e em tudo amor. Palavra que marca decisivamente a vida de um homem maravilhoso, santo de Deus, em caminho de santificação, como eu disse a vocês, que é o Bispo Nelson. Mas ele está citando uma referência de Wesley. E os metodistas acham que a frase é de Wesley, porque nem todos, ou a grande maioria, não conhecem, mas o pensamento é inteiro. Até você que é metodista e que está ouvindo, agora já saiba que o pensamento é inteiro, é um parágrafo inteiro de Santo Agostinho. Então, eu cresci ouvindo, a frase de Wesley, tal. Não, não é de Wesley, é de Santo Agostinho. Mas Wesley aplicou, e o Bispo Nelson aplica na sua vida até hoje. Persevera nessa visão. E nós temos que perseverar também. Bom, queridos, há outras marcas para a experiência do avivamento genuíno. Seja paciente, líder, na tribulação. Seja paciente na tribulação. Paciência é fruto do Espírito. Portanto, é parte do caráter de Jesus de Nazaré. Seja paciente na hora, que as coisas estão duras, que estão difíceis, que estão praticamente, se apresentando como impossíveis para a resolução. Essa é a hora em que você deve ser paciente, ter fé e paciência. Quem ora é perseverante. Quem é paciente no meio da tribulação, ou em meio à tribulação, melhor dizendo, desenvolve um traço do caráter de Jesus. Isso exige constância da sua parte. Paciência vai exigir constância. Vai exigir fé. Eu sou paciente, você diz, porque você tem fé. Certeza das coisas que se não veem, convicção das coisas que nós estamos aguardando, falando mais, numa linguagem mais livre. Então, isso exige constância. Paciência exige constância, exige fé, exige força da nossa parte em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à incredulidade alheia. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu já contei três áreas que Deus me mostrou nesses últimos quase 3 anos. Agora, em final de agosto, vai fazer 3 anos que eu saí do hospital, depois de ter passado por um momento bastante difícil. E dessas três áreas eu mencionei a vocês. Já, mas menciono para quem chegou, vai chegando gente todo mês. Então, eu quero que você saiba que um erro que eu cometi, e que não me envergonho de ter cometido, eu me envergonharia se eu não tivesse me arrependido. É que eu fiquei 50 anos na minha igreja mãe, que é a igreja metodista, mas chegou uma hora em que a pressão, a tribulação, a maledicência, contra a minha pessoa, depois de um encontro de avivamento, e depois também da morte do meu pai, são vários fatores psicológicos, né? Depois de uma série de fatores, eu não tive a paciência para ficar até o final da vida. Então, se eu fiquei 50 anos lá e já estou 5 anos na Assembleia de Deus, eu quero dizer, 6 anos na Assembleia de Deus, perdão, eu quero dizer a você, eu devia estar 56 anos no mesmo lugar, pagar o preço. E todos os outros que ficaram estão corretos. Pastor, mas e se tem pecado? Então, se tem pecado, era para isso que Deus teria que santificar você, para você ficar, pastor, mas e falaram isso ou falaram aquilo? Tá, então, todo erro que você me falar agora, todo erro, líder, aproveito para dizer, ah, eu vejo líder nos pastores, ah, eu vejo erro nos pastores, eu vejo erro no, nos líderes da igreja local, eu vejo erro nos líderes episcopais, eu vejo erro nos líderes da minha igreja local, eu vejo falta disso, falta daquilo, tal, tal, tal. Joia, foi isso que Deus ia me mostrando, me mostrou ao longo de 50 anos. Mesmo tendo só me convertido aos 19, eu nasci na igreja. Mas chegou uma hora que a pressão foi forte demais para minha santidade. A minha santidade não teve o alcance de ser paciente até o fim da vida. Mas eu disse ao meu presidente atual, e já tive em outro campo, um abraço ao campo aqui da Galileia, da Assembleia de Deus Galileia, ministério maravilhoso, que eu quero ficar até a morte. Errar é uma vez só. Você não pode errar duas vezes. E o mesmo erro. Errar é compreensível, é parte da fragilidade do nosso processo de santidade. Ponto. Eu errei nisso, outros erraram em outra coisa. Mas insistir no erro, aí, amigo, aí já é falta de inteligência. Então, amiga, então você precisa ser paciente e pagar o preço que tiver que pagar. Se Deus te fez nascer numa determinada comunidade, numa determinada família, numa determinada cidade, num determinado país, a menos que você seja um missionário chamado para ir a outro país, você tem que pagar o preço onde Deus te plantou. Isso significa ser paciente na tribulação. Depois eu pedi o retorno, mas aí. Para vocês verem os pecados também estruturais, né? O Bispo Nelson foi meu interlocutor, fazendo o pedido para um bispo, e o bispo nem disse não, não teve nem assim, o respeito de dizer não. Foi uma coisa assim que me deixou impressionado, né? Mas é só mais uma coisa que eu verifico. Mesmo assim, você voltaria? É claro. É claro. Por que voltaria? Porque você tem que corrigir erro. Mas agora não vai voltar porque já está 6 anos na outra comunidade, agora vai até a morte. Tá bem? Realize aqui. Se você migrou para a Assembleia de Deus, Campo Atibaia, então permaneça. Né? Nós só mudamos de campo por causa da Covid. Saímos de São Paulo, viemos para Minas. Mas agora sou assembleiano e tenho procurado contribuir de alguma maneira com essa igreja. Bem, querido, o seu trabalho, líder, tem que ser como de um agricultor. Arar a terra. E arar a terra é cansativo, trabalhoso e está longe de você visualizar o seu objetivo final, que são os frutos. Mas é preciso arar. Arar a terra com a unha, se necessário. Essa determinação Deus me deu de sobra, e eu há 37 anos tive a graça de me converter e ser discipulado imediatamente. Já ganhei a visão da grande comissão, Estou arando a terra com a unha há 36, 7 anos. Claro que no primeiro ano você é mais um ouvinte do seu discipulador, mas um ano depois eu já estava discipulando. É claro que com o meu primeiro discipulado também é com alguém que começa uma nova atividade. Chegou a minha pudolzinha para pregar também, né? Vocês já estão acostumados. E então você precisa arar a terra com a unha. Em segundo lugar, é preciso semear. O semeador saiu a semear. Também está longe de você alcançar os frutos. Quando você lança a semente, Jesus ensinou que 3/4 dessa semeadura não vingam. Então, semear pode gerar em nós um certo processo de desânimo, de decepção, porque 3/4 se perdem. Usando só o exemplo de Jesus. 1/4 o diabo rouba, o outro quarto cai em terra seca, o outro quarto até começa a vingar, mas o mundo fascina, e só 1/4 do que foi semeado, depois de arar, é que vai se transformar em fruto. Vai virar, como a gente diz, né? Vai acontecer a obra. É preciso irrigar depois de semear, é preciso irrigar. Eu gostei muito dessa abordagem simples, mas direta. É preciso irrigar a terra. Como é que se irriga a vida dos discípulos? Com palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Para irrigar a terra é preciso de atenção, convivência, relacionamento, paciência, para que eles possam chegar à maturidade cristã. Isso tiveram comigo e felizmente eu tenho há 37 anos. Arar, semear, irrigar, mesmo não colhendo de imediato os frutos do seu trabalho. Isso é importante, líder. Se você quer o avivamento e quer cumprir a grande comissão, lembre que você vai colher os frutos do trabalho bem depois de arar, semear, irrigar, esperar crescer, para depois frutificar. Deus não tem prazer, irmãos, irmãs, líderes, naqueles que recuam, e sim naqueles que avançam. Crendo que ele lhes dará a vitória em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Isso nós temos como citação. Também precisamos estar abertos às mudanças promovidas por Deus. Eu disse a você que eu sou outra pessoa. Claro, Deus foi me moldando, está me moldando, segundo a imagem de Jesus. Quando ele me molda, segundo a imagem de Jesus, ele trata com a minha vida, ele trata com o meu caráter, ele trata com todo o aspecto que me diz respeito, ele trata o meu ser. Então você precisa estar aberto para mudança. Líder, se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, você precisa estar aberto para mudança. Todo mover que Deus operar para mudar a sua vida e conformar a sua vida, transformar a sua vida, moldar a sua vida ou amoldar a sua vida, segundo a imagem de Jesus, vai implicar em mudança e você precisa estar aberto, aberta para as mudanças. O avivamento nos leva a sair da posição que estamos, chamamos isso de status quo. Ele te leva a sair da mesmice, se quiser uma palavra mais conhecida, Ele te leva a sair da mesmice espiritual em que você vive, da estagnação a que estamos habituados todos nós, e ele nos leva a um mover, a um movimento, porque a ação de Deus implica em movimento, mudança. A palavra mudança já traz em si, como conteúdo etimológico, a ideia da mudança. Então você vai sair da posição que está e vai mudar. O avivamento nos leva a sair da mesmice, vai transformar sua história, vai transformar suas prioridades, vai transformar a dinâmica da sua vida, vai transformar as suas decisões com relação ao seu tempo, como você vai gastar o seu tempo ou utilizar o seu tempo, quais serão as suas prioridades no seu tempo, quais serão as suas prioridades de leitura ou de estudo, quais serão suas prioridades de trabalho, quais serão suas prioridades em toda a vida. O avivamento nos leva a sair da mesmice espiritual em que vivemos, da estagnação a que estamos habituados. Ele vai movimentar a nossa vida. Não adianta só movimentar, você se movimentar da igreja, como eu disse, fazendo barulho, e o pastor cita isso, fazendo barulheira e dando girinho na igreja. Não, vai movimentar a sua história. Tem que ver se você, na sua história, está sendo movimentado em direção à vontade de Deus. E se você também está ajudando no movimento de restauração da nação, particularmente da igreja, e espalhando santidade bíblica sobre a terra. Essa sim é uma frase de Wesley, depois de um momento de oração específica, ele e os outros metodistas de origem oraram e pediram: Senhor, para o quê? Para que o Senhor nos levantou? Qual é o nosso ministério? Qual é o seu propósito para nós? E aí o Senhor lhes disse: para restaurar a nação, particularmente a igreja, e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Então, ninguém vai restaurar a nação ficando sentado no sofá somente. Ninguém vai restaurar, particularmente a igreja, sem participar dela. E ninguém vai restaurar, ninguém vai espalhar a santidade bíblica sem adquiri-la. Você terá que ser santo como ele é santo, ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial, para que então você possa restaurar particularmente a igreja e restaurar a terra, estabelecendo um sinal como embaixador do reino de Deus. Você vai dar sinais do reino de Deus, você vai dar testemunho de Jesus, você vai dar testemunho do reino de Deus na sua vida ministério. Isso é avivamento. Isso é despertamento. É a ação do Espírito Santo, a qual tem a ver com o movimento de mudança. Eu encerro aqui dizendo a vocês, com muita alegria: seja obediente ao Senhor, permitindo que Ele trabalhe como quiser, para produzir um avivamento autêntico em você. Seja um instrumento na sua igreja local, seja uma bênção na sua igreja local, permitindo que ele gere um avivamento genuíno na sua igreja local. E estando aberto às mudanças que o Senhor irá efetuar para o melhor em sua vida. Deus quer te mover, líder. Deus quer te levar à maturidade espiritual. Deus quer nos levar à maturidade espiritual. E a realização de muitas coisas em seu nome. Ele deseja usar-nos de maneira diferente, especial. Quer arrancar-nos da mesmice. quando o avivamento vier, nunca mais seremos os mesmos. Eu posso dar esse testemunho para você. Quando o avivamento veio sobre a minha vida, eu nunca mais fui o mesmo. O discipulado foi o primeiro, a conversão foi o primeiro passo. O discipulado foi o segundo passo. E depois, o terceiro passo aconteceu quando eu já, como seminarista, em Jardim Ranieri, eu passei pelo batismo no Espírito Santo em 89 e 90. Curiosamente, aqui em Minas Gerais, não conhecia minha esposa ainda, mas eu vim para o encontro de avivamento aqui em Minas Gerais, movimento de oração Coração Aquecido, junto com um irmão meu que o Senhor já recolheu, e nunca mais fui o mesmo. E aí o Senhor foi dando vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. Mas teve alguns erros, pastor? Claro, claro. Já contei um hoje para você, mas houve outros. Porque o processo da santificação vai nos mostrando como é a imagem de Jesus. E o Senhor precisa mostrar a imagem dele, à luz da palavra, ele que é a própria palavra viva, e depois mostrar para nós como nós estamos. E quando nós olhamos para nós mesmos, somos confrontados com a contradição entre aquilo que cremos e entre aquilo que queremos ser. E nessa trajetória da santificação, o processo às vezes escapa. Queria falar um pouquinho sobre o escape com vocês, numa conceituação psicológica, mas demoraria um tempo demasiado. Em outra ocasião, se o Senhor desejar, vai acontecer. Então, quando o avivamento vem, nós nunca mais somos os mesmos. Avivamento mesmo. Será um tempo de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, disponibilidade, sem mimimi. Não pode mais ficar numa condição, você, líder, de dizer que nenhuma igreja serve para você. Veja, 56 anos, duas denominações, e ajudei a plantar uma, mas na verdade todo o trabalho foi do pastor Wagner, da pastora Andréia e da equipe, todo o trabalho do pastor Armando e da pastora Andréia também. Todo o trabalho foi deles. Você nunca mais será o mesmo. E olha que maravilha, nunca mais será o mesmo a cada dia. Cada dia Deus gera mudança em você e você é uma pessoa diferente. É um tempo de comunhão, é um tempo de adoração, é um tempo de alegria, é um tempo de milagres, é um tempo de crescimento da igreja, é um tempo de expansão do reino de Deus aqui na terra, de luta também, de tribulação também, de confrontação com pessoas que estão dentro da igreja também, e podem chegar no nível que chegou comigo, quanto mais profético e quanto mais anunciador daquilo que deveríamos ser, não que eu fosse, mas que deveríamos todos ser, mais luta, mais tribulação, mais guerra espiritual. Só que o Senhor está conosco. Ele nos conduz como bom pastor, a sua vara e o seu cajado. Então a expansão do reino de Deus aqui na terra acontece. Certamente nós vamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. Querido, você, querida, você é um cristão, uma cristã avivado, avivada? O Espírito Santo tem proeminência em sua vida? No próximo fim de semana, se o Senhor nos permitir, na terceira unidade, veremos quais são as características de quem realmente é cheio do Espírito Santo, quem é avivado. Que Deus o abençoe, espero que alimente a todos que hoje não puderem ir à igreja e a todos que forem à igreja, espero que alimente amanhã, durante o dia, até que nós mandemos uma nova mensagem do livro de Números. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe graciosamente. E você, líder, busque esse avivamento. O avivamento que nós precisamos hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a consolação, a comunhão, a unidade em meio à diversidade, do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.